Começa agora o Playlist 885 na Clube FM. Boa noite, ouvintes da Clube FM, que acompanham pela sintonia 88.5 ou através do site clubefm885.com. Esse é o programa Playlist. Meu nome é Sibeli Pfleger. Eu sou ouvinte da rádio há muito tempo já. Há uns 10 anos atrás eu já participava como articulista do programa Turismo e Negócios. E no mês passado eu tive novamente uma aproximação com a rádio através do apoio que a gente teve com o festival colaborativo Grito Rock Canela, em que eu participei como produtora. Eu estou muito feliz em participar desse novo programa, né, a Playlist, e eu gostaria de agradecer a toda a equipe da rádio, em especial o Lucas Dias, pelo convite. Eu achei muito legal essa ideia do programa, que proporciona uma real interação entre a rádio e os ouvintes, né, oferecendo assim, um espaço democrático para que a comunidade possa se expressar e trazer, além de suas músicas favoritas, também a sua mensagem. E é isso que hoje eu vim trazer para vocês, além de algumas músicas que eu acho bacanas, né, e que eu espero de coração que vocês gostem. Eu também queria trazer uma reflexão. Vocês devem estar acompanhando a polêmica que está acontecendo em Porto Alegre sobre a criação de um decreto que restringe a livre expressão e manifestação artística em espaços públicos, através da exigência de autorização prévia e a cobrança de taxas. No dia 7 de junho, houve um ato cultural, eu fui prestigiar, participei, na frente da Prefeitura de Porto Alegre, onde vários artistas de rua estiveram presentes, seja cantando, tocando ou atuando. E eles tiveram uma manifestação contra esse decreto e pedindo que o poder público abrisse o diálogo e ouvisse esse artista, né, para que ouça esses artistas que divulgam o seu trabalho nesses espaços públicos. Então, hoje eu queria assim, trazer, né, na playlist essa reflexão para que vocês instigar essa reflexão, porque além de eu ter vários amigos artistas, né, de conhecer a realidade mesmo dessa galera, eu, pessoalmente, né, Sibeli, acredito que é de extrema importância a valorização e a utilização dos espaços públicos pela comunidade, seja através de encontros, de vivências, de manifestações artísticas ou culturais, né, que nem agora, ali no Grito Rock Canela, a gente fez uso a gente utilizou um espaço público, que foi atividade na parte da manhã da feira de orgânicos, né, a Feira Agroecológica e Cultural de Canela. Foi muito bacana essa interação com a comunidade. Então, essa utilização dos espaços públicos é muito importante, né? Eu acho que uma cidade ocupada pela população é uma cidade mais segura de se transitar, de se viver. Eu acredito que seja importante a gente recriar a cultura de que é possível sair na rua e permanecer na rua sem medo, sem precisar estar sempre trancado em casa, ou quando a gente sair de casa, se trancar em centros comerciais ou shopping centers, no caso de cidades maiores, né? Eu acho que a gente precisa planejar cidades e espaços que proporcionem novamente pontos de encontro sadios entre as pessoas da comunidade. E, ao meu ver, os artistas, né, sejam esses musicais, teatrais, artistas visuais, artesãos também, que colocam seu trabalho na rua, todas essas pessoas que fazem da rua, dos espaços públicos, dos parques, do seu palco, seu espaço de trabalho, são pessoas e peças chaves neste processo de planejamento dos espaços de convivência social. Então, por isso, toda essa temática, assim, todo esse blá blá blá eu trouxe hoje para causar uma reflexão, né, para que quem se interessa por esse assunto, eu convido a ouvir agora minha seleção musical de algum desses artistas. Não consegui trazer todos, porque conforme eu fui pesquisando, tinha muita galera, assim, até fiquei bem feliz de conhecer mais e mais artistas, eu conhecia poucos, que vêm ocupando esses espaços, né, as ruas e parques do nosso país, estado e até mesmo aqui em Canela, tem uma galera que tem feito esse trabalho. Então, curte o som e aproveita para refletir sobre esse assunto. E quem quiser compartilhar a sua opinião a respeito, pode me procurar lá no Facebook, Sibeli Pfleger, e dar seu pitaco, podem ficar bem à vontade. Então, a primeira seleção que eu trouxe é um artista chamado Gaspo Harmônica, né, o nome artístico dele. Ele é músico, compositor e instrumentista. O seu primeiro instrumento foi o piano, depois o violão e, por último, a harmônica, né, a gaita de boca. e foi com ela que ele fixou o seu nome na cena musical. Ele tem o seu trabalho autoral registrado em 3 discos, 1 solo e 2 em parceria com o violonista Oli Júnior. E ele passeia por estilos como blues, country, funk e outras vertentes da música folk americana. Ele é de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, mas ele já vive em Porto Alegre há mais de 15 anos. E ele divulga o seu trabalho na Redenção e na Rua da Praia, né? De forma pública. A música que eu trouxe dele se chama Atacama Blues e é uma das parcerias que ele tem com o Oli Júnior. Playlist 885 na Clube FM, uma nova rádio. Me gostou do Brasil, é? As chicas estão boas, não? Thank you. playlist 885. A próxima é uma música bem, bem descontraída, de um artista bem descontraído, que eu achei, o Felipe Philipsen, que a sua experiência como músico é de rua começou em 2010, durante uma viagem que ele teve para Nova York, né? Quando ele se viu assim, sem visto de trabalho e precisando conseguir dinheiro para se sustentar durante essa temporada no exterior, ele começou a trabalhar como artista de rua nos Estados Unidos, tocando versões no acordeon para hits do rock, pop nacional e internacional. E entre seus maiores sucessos estão Show das Poderosas, da Anitta, né? Então ele faz uma versão assim, tipo, bem engraçada, né? E Bad Romance, da Lady Gaga. O ator e músico gaúcho costuma se apresentar aos domingos também no Brick da Redenção. E o som que eu trouxe dele é uma versão do Queen para Somebody to Love. E se vocês notarem, assim, bem ao fundo, é bacana que ele tem uma participação especial do cachorro dele, o Hatch. Playlist 885. Thank you. Playlist 885. Terceira seleção é um som do conjunto Bluegrass Porto Alegrense, que é formada pelo Márcio Petraco no bandolim, Heine Wenz no violino, Ricardo Sabadini no violão, e no baixo acústico a gente tem José Baroni. O grupo já é reconhecido na cena musical porto-alegrense há mais de nove anos, tocando o gênero bluegrass, né? O primeiro disco, de 2009, vendeu cerca de 15 mil cópias, e a maior parte desses CDs foi negociada diretamente nas apresentações ao ar livre. Então, eles se posicionam ali na Praça da Alfândega, né, nas manhãs de sexta, e aos domingos também, no Brick da Redenção. Vocês podem ver que a galera se reúne muito na Redenção, né? Tem, por causa do público, para aproveitar o Brick. A quantidade de pessoas que vão visitar o Brick. Então, os artistas aproveitam esse público. E ali eles divulgam o seu trabalho e vendem CDs, enfim. A música que eu trouxe do conjunto Bluegrass Porto Alegrense para vocês curtirem é Wicked Path of Thin. Playlist 885. Próxima é uma versão para a música Johnny B. Goode, cantada pelo Charles Busker. Ele é um músico de rua, também de Porto Alegre, que toca diariamente na Praça da Alfândega e aos domingos também no Brick da Redenção. Ele é uma figura recorrente em encontros de motos e carros antigos. Ele também se apresenta em todo tipo de eventos sociais e empresariais, enfim, pau para toda obra, né? E vamos lá ouvir então Johnny B. Goode. Playlist 885. Bom dia, pessoal, meu nome é Charles Busker. Toco músicas velhas e boas. Umas não tão velhas, umas não tão boas. Mas vamos tocando. Ding Dong is the other person in New Orleans. never burn the earth, or wood, well, even Concubine, never Johnny be good. But never ever learn to read or write so well. But hook the plan of guitar is like a ringing the bell. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. Here's a carrot, his guitar on a gunny sack. See, we need a free by the railroad track. Oh, engineers around the scene in either shade. The stream into the rhythm that the drive is made. Many people come stop by and say, I'm out of leading Concubine, really can play. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. Johnny be good. Playlist 885. Agora a gente tem o Max Sudbrack, que é um pianista autodidata, desde os 6 anos, assim. Além de ter estudado também na URGS e ter passado pelo Conservatório Palestrina de Música Erudita. Ele atualmente anda estudando e compondo jazz, progressivo e psicodelias. O seu projeto principal, que é da música que eu trouxe, é em conjunto com a banda Sopro Cósmico, que é um trio instrumental, né? O Max foi um dos artistas que participou desse ato cultural lá no início do mês, dia 7 de junho, e que eu estive e pude prestigiar, né? Muito bacana o trabalho dele como pianista. E ele manifestou-se, enfim, no dia, contra também o novo decreto, esse que quer restringir as manifestações artísticas nos espaços públicos. A música que eu escolhi dele, para vocês conhecerem, se chama Porno Blues. Playlist 885. 885. A próxima seleção é um som de um projeto que infelizmente teve suas atividades encerradas esse ano, em abril de 2016, mas que desde 2012 eles tocaram muito na Esquina Democrática, né, na capital gaúcha, e em 2013 eles conquistaram o primeiro lugar no Web Westvalda, que é o maior evento de música independente do Brasil. Ele é o bando Antigüera, né? E ele tinha em sua sonoridade influências do Dixieland, considerado um dos primeiros subgêneros do jazz. E também eles tinham influência do Gypsy Jazz, que é aquele estilo que tem o principal característico violão fazendo o papel de solista. Então vocês podem curtir agora Banzo, do bando Antigüera. Playlist 885. Sossego pra sair ou descansar. Amanhã vou ter que trabalhar. Todo dia de manhã eu estou lá, vendendo equipamentos, DVDs ou celular, descarregando o caminhão. Vê se me arranja a comissão. Nessas férias não vou conseguir ficar nesse emprego de jagunço. Vou juntar o salário do mês pra ver se saio dessa vez no barco navegar em alto mar. Equipamentos, DVDs ou celular, descarregando o caminhão. Vê se me arranja a comissão. Nessas férias não vou conseguir ficar nesse emprego de jagunço. Vou juntar o salário do mês pra ver se saio dessa vez no barco navegar em alto mar. A próxima música é bem inusitada pra mim, foi um achado assim, que é de um senhor já, Marco Binatti. Ele é intérprete, compositor, instrumentista e atuador. Ele é de Viamão, mas todos os domingos ele vai pra Porto Alegre, também no Brick da Redenção, e ele apresenta um número de clown, né, de palhaço, tocando um serrote. Isso mesmo, um serrote, né? O serrote musical, que é chama assim, foi muito usado por palhaços nos tempos idos, pois trata-se de um instrumento musical não convencional e que acaba agradando as crianças assim, com aquela voz de fantasma, né? Aqui no Rio Grande do Sul é chamado de A Voz do Vento. E a música que eu trouxe, essa intervenção dele, assim, do Marco Binatti, foi uma apresentação que ele fez no Festival de Música de Rua em Caxias do Sul esse ano, e ele tocou a música Felicidade, de autoria do grande Lupicínio Rodrigues. Curte aí então Felicidade. Playlist 885. Tá, agora a gente vai dar um break, fazer um intervalinho e logo em seguida a gente volta para mais uma seleção musical com artistas de rua aqui no programa Playlist da Clube FM. Você está ouvindo Playlist 885 na Clube FM. Playlist 885. Então estamos voltando com o programa Playlist. Meu nome é Cibele Pfleger e eu estou apresentando a minha seleção de músicas com artistas de rua. Na próxima seleção nós temos o Mauro Brusa, que se denomina como o Homem Bando. Eu conheci esse artista também lá no Ato Cultural, dia 7 de junho, aqui em Porto Alegre. E ele se apresenta no Parque da Redenção. E Mauro Lauro Paulo, como é conhecido o personagem, que carrega consigo uma parafernália de instrumentos, não poderia mesmo ter apenas um nome. Ele vem com chocalhos, apitos, gaita de boca, acordeon, bumbo, pratos e tarol. O cara toca tudo isso enquanto canta e dança. O Homem Banda, ele já se apresentou por mais de 15 estados brasileiros e mais de 10 países da América Latina e Europa. Então, curtam aí o Homem Banda, feito pelo Mauro Brusa. Playlist 885. Aqui quem chega é o Homem Banda, que traz melodias e descontração, muita alegria. Hey! Venham todos assistir ao show. Aqui quem chega é o Homem Banda, que traz melodias e descontração, muita alegria. Hey! Venham todos assistir ao show. Próximos artistas é o grande grupo Viajante, um grupo que ele foi formado em 2013 por músicos e amigos que tinham um objetivo em comum de viajar terrestre e musicalmente pela cultura brasileira, latina e africana. No início de 2015, o grupo decidiu levar o seu som para as ruas de São Paulo, mostrando a fusão de ritmos tradicionais brasileiros como o baião, forró e o carimbó, e uma pitadinha de rock nas guitarras distorcidas e climas psicodélicos. É com essa levada que a gente ouve agora a música Ganesha Pin, do álbum O Caminho é o Mar. Playlist 885. Todo dia eu acordo só pensando em viajar. Tô cansado, tô afoito, quero os ares de lá. Ponho o saco, uma comida e arrumaço as coisas. Aqui a gente não fica, vamos embora ver o ar. Lá não tem emprego, lá não tem patrão, lá só tem sossego pro meu coração. Lá me sinto livre, lá posso voar, canto pra Ganesha e canto para Iemanjá. Acordo só pensando em viajar. Tô cansado, tô afoito, quero os ares de lá. Ponho no saco uma comida e arrumaço as coisas. Aqui a gente não fica, vamos embora ver o ar. Lá não tem emprego, lá não tem patrão, lá só tem sossego pro meu coração. Lá me sinto livre, lá posso voar, canto pra Ganesha e canto para Iemanjá. Vigora. A felicidade vigora. Na mantém minha calma. Vive a tristeza e embora, a felicidade vigora. Na chuva lavei minha alma, a água mantém minha calma. Vive a tristeza e embora, a felicidade vigora. Playlist 885. Projeto Cartas na Rua, surgido no fim de 2015, a partir da banda autoral Cartas para Bill, incorpora rock, blues, folk, country e bluegrass no formato banjo, violões, baixo e arranjo de vozes. Depois de 7 meses de intenso trabalho, mais de 100 apresentações nas ruas, inclusive aqui nas ruas de Canela e também no primeiro festival multicultural de Canela, promovido pela Clube FM, mais de cerca de 600 CDs vendidos, mais de 10 cidades visitadas. Os meninos do grupo avisaram em sua fanpage que estão dando um tempo das ruas para se dedicar às novas composições autorais. Até lá, a gente fica com Flowers on the Wall, gravação feita aqui no Magnólia mesmo, na cidade de Canela. Playlist 885. To do. Last night a dressing towels pretending I was on the town. As long as I can dream, it's hard to stop the swinging hills. Please don't give a fuck to me, I'm really doing fine. You can always find me here and have a quiet time. Counted flowers on the wall that don't bother me at all. Playing solitaire to dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Well, tell me, I've nothing to do. It's good to see you, let's go. I know I look a friend. Anyway, my eyes are not accustomed to this life. And my shoes are not accustomed to this hard concrete. So I must go back to my room and make my day complete. Counting flowers on the wall. That don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Well, tell me, I've nothing to do. But don't tell me, I've nothing to do. 1, 2, 3, 4. Playlist 885. Minha próxima seleção é de um artista que vem tocando aqui na cidade e em espaços públicos, como a Feira Agroecológica e Cultural de Canela, além de bares como Bikers e a Replay. Esse músico é o Thiago Benevides, ele é de Niterói, e há 3 anos ele tem viajado pela América do Sul com a sua Kombi, e seu principal foco é a arte de rua, né? Em 2011, ele divulgou um projeto musical autoral chamado Yaga Dub, que consiste num trabalho desenvolvido sobre o conceito dub, reggae e afrobeat. Já em 2015, ele lançou um álbum de blues, onde ele faz uma releitura de clássicos dos anos 30 e 40. E é desse último álbum que a gente ouve Dead Letter. Playlist 885. Mm-hmm. Playlist 885. A gente vai se despedindo. Essa foi a minha seleção para o programa Playlist. E novamente convido quem quiser, quem se sentiu chamado a refletir sobre esse assunto dos artistas de rua, pode me procurar no Face, conversar a respeito, pra gente continuar nessa reflexão, né? E mais uma vez eu queria agradecer a Clube FM pelo espaço. E é isso, espero que tenham gostado. Até mais. Você ouviu Playlist 885 na Clube FM, uma nova rádio.